3520, João Pessoa autorizado, 190, decola pistão 10, primeira curva esquerda, Pucas de Amaracaju, controle Salvador 208, transponder 5020. Tô 3520, nível 190, notifique a saída pra Conte. Tô 3520, nível 190, decola a saída Conte agora. Correto, já pronto. Reportando. Salvador, Santo 3520, que se der questionamento, portão 3. Não autorizado, chama táxi. Livre, chama táxi. São Bravo. Santo 3520, bom dia, senhora, identificação, chegada na área de se mantém a nível 050. Autorizado do presente, o 3 de Duna. Chegada na área de 050, bom dia, Duna, pra... Foi por mês. Guarulhos para a autorização Guarulhos, 34. Bom, 1-7-13, autorizando Guarulhos, 360, 2-1-0. Decola pista 1-0, primeira curva direita, da Leda Motiva. Controle Salvador 208, transponder 5032. 2-0, autorizado, pista 10, para a direita, abertura daí, da Leda Motiva, 208, 5032, 1-1-7-3. 3-4, em pronto. Zero, direita e a Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto, que é legal 1-0 no 4. E a Índia, né, chama pronto com 14 mira. Centro-direita no meio, desça para 2006 sem instruções, o ajuste na 014. Autorizado o procedimento, ele é sexuei, pista na 0, reporte estabilizado. 3520, decolada 15, controle Salvador 208. 208. O 3520, contando o radar na decolagem para a Conde, suba sem restrições ao 190, direto Conde. Direto Conde, sem restrições ao 190. Controle 3520, solicita coordenação nível 370 final. Nível 370, confirma. Afirmativo. Sente, suba no TAN 370 ou TAN 3520. 370 autorizado, obrigado. para o Sérgio Planeta 2. Só espero que ele vai puxar no táxi. Agora eu vou para o Sérgio. Motor do Sérgio 3, 0, cruzando o sistema. Na 3520, ciente com certo, chama centro Recife em 12685, alternando 12545. 12685, alternando 12545, obrigado. 38 no meio, completa com a torre em 118, do sinal 95. 12895, obrigado. Só aí, Salvador. Tá 38 no meio, pouso autorizado pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 mais. Pouso Dia São Mike X Papá, ponte 11, solicitando autorização de reboque para a remota 13. Mike X Papá autorizado, chame no teste. Ok, senhora, chamará. Autorizado táxi direito da Taxa Índia, ponto 010, chame 118, próxima 95, que me dá 1104. Retonomia, sala 27, libera à direita, mantém essa frequência. Alfa, chamante seu Juliette. Alfa, chamante seu Juliette, sua 38, tudo bem. Coluna 173, autorizado a neve decolar, pistão 90, vento 100 graus, 129. E decola 90, coluna 173. Onde é que seu papai não escuta? Mantenha a posição um minuto, só para a aeronave da ingressar no portão 08, aí depois continua o reboque. Sim, senhora. 18, 16, Juliette, portão 8. Juliette, para o 8. Colono 73, decolou 30, controle Salvador 208. 208, Colono 73. Colono 73. Colono 73, contato radar na decolagem saindo do BL, autorizado 360, voando livre. 0 Leda, com 973. Niger 3 Papá, informando o teste de reprova na remota 3. Assente. Thank you. Bom dia, Azul, Alfa Tango Zulu. Alfa Tango Zulu, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Para até o seu palestra, do grupo de instituição aqui. Poderia confirmar como está aí, tá bem? 5.5, Alfa Tango Zulu. Zulu, agradeço. Obrigado.